Para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom, para que tu zoom. Não conheci que tivesse levado porrada. Israel Teixeira. Teixeira. Teixeira, desculpa. É. Não é Peixeira, Teixeira. Teixeira. E nem Pereira, né? Não. Tudo bem, meu querido? Como é que estão as coisas aí? Graças a Deus, está tudo bem por aqui. Bom, você está comemorando 30 anos de Associação Pena de Ouro do Capoeira, é isso? É, graças a Deus, são 30 anos. É, e 30 anos e sempre aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos. A Pena de Ouro foi fundada aqui, né? A 4 de novembro de 80. E como é que começou a coisa? A Pena de Ouro? Exato. Praticamente começou, tipo assim, depois de algum tempo já eu praticando a capoeira, tipo, dois anos e meio para três, eu fundei a Pena de Ouro, né? Então foi praticando, até então eu não tinha um nome para um pequeno grupo que começava, né, a se aglomerar. Então aí eu pedi para Deus que ele me iluminasse um nome. Então aí eu pedi na hora de dormir, eu orando com Deus, eu pedi que ele iluminasse, me mostrasse um nome para me pôr nesse grupo, nessa aglomeração de pessoas, né, que estava se reunindo em torno da com a capoeira. Aí eu deitei para dormir e de repente, dormindo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava lendo um livro. E pelo jeito era um livro de história. E quando eu folhei várias folhas, em determinado momento no sonho, eu parei com a mão direita assim. Na reta do dedo indicador estava escrito assim, uma frasezinha, Pena de Ouro. E quando eu terminei a letra Pena de Ouro, eu tive um... acordei. Eu acordei, logo que eu acordei, já lembrei do que eu tinha pedido para Deus, né? E ele me atendeu. Aí eu levantei da cama, saltei do beliche e já passei a mão numa caneta e escrevi a frase Pena de Ouro. Deitei e dormi. Então Pena de Ouro foi um nome que Deus indicou, é um nome indicado por Deus. E que está aí já completando 30 anos. Eu imaginei que a hora que você pediu para Deus te dar o nome de da academia, que viesse uma pena, assim, caindo levemente na cabeça. Mas, bom, meu querido, e aí, como é que começou essa história? Como é que começou a Pena de Ouro? Você já começou nesse espaço, que é na Avenida São Paulo, né? Entre Não, aqui na Avenida, aqui é a Rua São Paulo. Rua São Paulo, exato. Não, eu, de fato, eu não comecei aqui na se for falar, iniciar o trabalho de eu dando aula, né? Não iniciei aqui na Rua São Paulo. Eu iniciei no portão da casa dos meus pais, ali na Vila São José, próximo à antiga indústria aero, né? E ali apareceu um vizinho meu para treinar comigo, coisa e tal. E de repente apareceu mais um. E esse mais um que apareceu, que era o segundo, né? Na época, porque meu mestre tinha voltado para a Bahia. Então apareceu mais um. E esse mais um é o segundo. E esse segundo ele trabalhava junto com o padre Antônio Gabolato, na igreja Santa Isabel. Aí ele me comunicou, falou que lá o padre tinha um salão de festa da comunidade e que ia falar com o padre se o padre cedesse ou alugava o espaço pra gente treinar pelo menos duas vezes por semana e que a gente saísse ali daquele perigo que era na porta de casa, era automóvel, carro, né, tinha perigo algum em atropelar a gente. E foi onde que, graças a Deus, e o padre Tambolato, né, ele cedeu um espaço pra gente lá na Vila Isabel, no salão social da igreja. Aí ficamos ali mais ou menos 6 meses, mais ou menos. Aí depois o padre pediu que ia precisar do espaço e achou também que aquela capoeira não era capoeira, era coisa de candomblé, de umbanda, e sendo que capoeira não tem nada a ver nem com umbanda, nem com candomblé. Aqueles preconceitos, né, velho? Sobre a cultura negra ou a cultura africana, né? Aí fui obrigado a alugar um salãozinho aqui na Idaleste de Souza, próximo ao pronto-socorro. Dali o salão começou a ficar caro e apertado, e pequeno, pelo grupo de gente. Então foi ali na Idaleste de Souza, praticamente, que eu praticamente dei o nome para esse grupo, né? Depois de ter passado isso que Deus passou para mim, que eu falei agora no instante, né? Ali que eu fundei, dei o nome, fundei a Pena de Ouro, praticamente, né? Que ela começou a ter o nome. Aí saiu dali e a gente subiu a Avenida São Carlos também, fomos alugar um espaçozinho ao lado da Caixa Econômica Federal. Dali começou a ficar caro e pequeno o lugar. Foi onde que eu achei aqui na Rua São Paulo, onde a gente está 26 anos, só aqui. E daí não parou mais. Você é um dos primeiros capoeiristas de São Carlos, assim, de enquanto grupo, enquanto associação, é isso? Não, se for falar, como você falou, em primeiro capoeirista, eu digo para você que não, porque eu vi a capoeira aqui em São Carlos em 64. Não, eu era criança, eu tinha 8 para 9 anos de idade, quando eu vi aqui no bairro onde eu nasci, na Vila Elizabeth, próximo a Tapete de São Carlos ali, né, eu nasci ali. E foi naquele bairro que eu vi uma apresentação de capoeira num salãozinho antigo, né? Que era, até na época entrou-se esse grupo para São Carlos para tentar, acredito, implantar capoeira. Era aquele Souza Macumbinha, que era lutador de luta livre em São Paulo, muito famoso, e que a família dele morava vizinho de casa. Aí ele trouxe ali uma meia dúzia de capoeirista, né? Foi onde que a gente foi assistir no espaço lá, e eu fiquei na porta olhando e me apaixonei pela capoeira. Então, eu vi capoeira em 64 em São Carlos. Agora, em 74 que eu conheci o mestre Simeão, que é meu mestre, né? Com muito orgulho, Simeão Oliveira de Souza. Aí eu vi uma apresentação de capoeira dele aqui no Rui Barbosa, junto à escola de samba. Na época era Basque, era os atolados no samba. Aí eu olhei aquilo e lembrei quando eu tinha 8 para 9 anos. Foi em 64. Puxa, eu falei, puxa vida, olha, me fascinou de novo. Acendeu. Aí procurei contato com ele, aí em 74 eu fiz uma única aula aqui na 13 de maio com o Adão Pedro, onde ele tinha um espaçozinho, uma antiga escola, né? Não lembro o nome da escola. E hoje a Pena de Ouro é próximo. Aí eu fiz uma única aula praticamente em 74, aí ele voltou para a Bahia, aí eu fiquei sem aprender mais, né? Aí em 77 ele voltou, em 77 eu comecei a treinar firme com ele, firme e forte, e não parei até hoje, graças a Deus. E, abaixo de Deus, ao meu mestre Simeão Oliveira de Souza, que eu devo muita obrigação a ele e muito respeito a ele. Entendeu? Eu diz uma coisa, quais foram as grandes dificuldades nesses 30 anos que você enfrentou em relação à cidade de São Carlos, enfim, o que você sente necessidade aqui no seu trabalho? Aqui hoje, se for falar hoje, Elvio, se for falar hoje, eu sinto a necessidade, né, até dos poderes públicos, né, municipal, um reconhecimento, né, desse trabalho, né, e graças a Deus vai fazer 30 anos, então a gente sente, eu sinto essa necessidade, porque eu pago aluguel, pago imposto, todos os impostos que um brasileiro tem aqui no Brasil e em São Carlos eu pago, né, em prol amor à arte da capoeira, né. Então a maior dificuldade que eu tenho aqui, vamos falar hoje, é justamente a falta de um incentivo ou de um apoio de órgãos municipais, porque não federal, né. E a dificuldade que eu tive maior dentro desses 33 anos que eu pratico capoeira e 30 anos que vai completar a Pena de Ouro foi justamente na época em 92, quando eu arrisquei a minha vida e a minha saúde, né, montando num rodeio, porque eu era peão de rodeio e capoeirista e peão de rodeio. Para ganhar um dinheiro foi onde que eu fiquei, sofri um acidente, fraturei vértebras da coluna cervical, fiquei paraplégico 2 meses. Essa foi a maior dificuldade que eu passei. Agora, se for falar assim, no atual, a maior dificuldade, de uma certa forma, é eu pagar aluguel, e é difícil pagar aluguel, né? Enfim, hoje em São Carlos, por ter essas dificuldades financeiras, de apoios mesmo, né? Se for falar diretamente órgãos municipais, né? Ou talvez até uma indústria, alguma coisa, né? Hoje eu pago para ensinar capoeira, né? Mas só que eu vivo ela com muito amor, com muito respeito. Então, a dificuldade que eu tenho no momento são essa, né? Falta de apoio, falta de reconhecimento municipal. Você disse que há uma, não é bem preconceito em relação a ser uma coisa ligada a afro, uma cultura afro e tudo mais. Me diz o seguinte, em relação ao Ministério da Cultura, outros órgãos, por exemplo, nacionais, têm financiado muito, né? Têm botado muito dinheiro, inclusive o pessoal da Fundação Zumbi dos Palmares, enfim. Fundação Palmares, que Zumbi dos Palmares. Como é que é? Você tem alguma relação, tem algum contato, já escreveu algum projeto? Não. Pelo contrário, eu não tenho nada em relação a esses órgãos, porque são órgãos, né? E órgãos têm as suas políticas, né? E têm as suas exigências, né? Então eu não tenho feito nada em relacionamento, tipo assim, a esses órgãos, né? E quando a gente encontra, geralmente sempre tem aquelas, como que eu posso dizer para você, aquela, uma certa exigência, né, que é em benefício próprio desses órgãos. Ou você fala a língua deles, ou tá fora, entendeu? Então tem umas exigências aí que não me satisfaz. Então eu, de uma certa forma, eu prefiro fazer um trabalho independente, mas só que é um trabalho mais honesto. Muito mas bem. Eu não tiro essa valorização que esse pessoal está preocupado em estar tá fazendo essa parte de trabalho sobre a cultura afro-brasileira no Brasil ou em São Carlos. Quer dizer, eu acredito que a minha hora como mestre capoeira junto a esses órgãos ainda não chegou. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte, você vai escolher uma música, você fala um cantor, porque a gente vai fazer um intervalo e a gente volta na sequência. Vamos lá, fala alguém que você gostaria, um tipo de cantor que você gostaria de ouvir. Ah, eu gostaria de ouvir, tipo assim, se for ou Almir Sater, ou então Sérgio Reis, ou então o Daniel, aquela música chamada Tocando em Frente. Muito bem. Então a gente vai ouvir uma das músicas que você propôs para o Marco e a gente já volta depois da música. Muito um beijo, obrigado. Querido. Outro. Eu não escutei. Programa Paracatu Zoom, voltando depois dessa música que o Israel pediu, emocionado, chorou do outro lado da linha. Mentiroso. Como que é o nome dela, Israel? Tocando em Frente. Não, o nome da pessoa que você lembrou e ficou chorando aí no telefone. Eu lembrei de Deus. Deus. Ah, eu tô ligado Deus, a ele, sou movido Deus. A ele, velho. É, pra mim ele é tudo. Então tá bom, queridão. Vamos voltar então à nossa prosa. Você tava falando dessa coisa das dificuldades e tudo mais. Agora, uma coisa que você não tem muita dificuldade é quando eu que te acompanho, pelo menos há uns, uns 25 anos que eu te acompanho. Nunca fiz capoeira, mas estamos juntos já há uns 25 anos. Eu sei que uma coisa que você não tem dificuldade é em relação a amigos, né? Ou seja, então, por exemplo, no sábado, agora você vai receber um monte de mestre de capoeira de todo o país, né? Ah, sim. Inclusive, eu vou estar recebendo pessoal aqui do estado, a maioria do estado de São Paulo, né? Que são realmente, Elvio, amigos meus mesmo. Se eu me sentir um frio aqui, eles tiram a roupa deles, ou melhor, a camisa deles e me dá. Então, isso que eu falo é amigos mesmo. Então, eu só convidei amigos mesmo que eu tenho dentro da capoeira para a festa dos 30 anos, né? Então, vai vir pessoal aqui do estado de São Paulo todinho, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, né? Tipo assim, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ribeirão Preto, Araraquara, enfim, é muita gente que vai estar aqui. E o que vai acontecer lá? Ah, na Oficina Cultural, no dia 6 de novembro, eu estou dando o nome de uma grande roda de capoeira. Vai ter uma grande roda de capoeira em homenagem aos 30 anos da Pena de Ouro, né? De aniversário, né? De 30 anos. E onde vai estar, a gente vai falar um pouco da história da capoeira aos presentes, né? Tanto de fora da cidade, quanto os da cidade que sentirem a vontade para ir lá prestigiar, para ir lá assistir, ficam à vontade, entrada franca. Né, e também vai estar rolando também, das 17 às 18 horas, um documentário que foi feito pela Marta, né, Calmura Gonçalves, né? Ela fez um documentário sobre a minha vida na capoeira, então vai estar sendo passado esse documentário também. Mas a gente vai encerrar com esse documentário, então vai ser uma tarde assim, em matéria de cultura, né, muito boa. E eu peço que o pessoal da cidade não perca essa oportunidade, é única, hein? Você falou da dificuldade de relação com o poder público, essa coisa toda. Agora, como é que a capoeira, de uma certa maneira, a capoeira virou moda, né? Ou seja, a gente já está vendo um filme de capoeira aí com aquele mesmo esquema de Rambo, etc. e tal, que está virando até uma certa deturpação da capoeira, é isso? Sim, sim. Que nem eu posso falar para você, eu vou falar de mim, que eu vivo já 33 anos, um pouco mais na capoeira. Capoeira, para mim, ela nunca foi moda. Ela sempre foi parte, quando comecei a praticar, da minha vida, né? Então eu não tenho ela como moda. E as pessoas que estão vendo ela como moda estão procurando, né? Entendeu? Às vezes procurando até mestres errados, professores errados, né? Dentro da praia de capoeira, mas enfim, estão procurando capoeira. Bom, e aí você falando em mestres errados ou certos, você formou um monte de mestres nesses 30 anos, né? Não, mas a mestre até o presente momento, eu não formei ninguém ainda mestre, né? Agora, a professora de capoeira, eu tenho 3 formados só, a professora de capoeira, porque eu levo a capoeira muito sério, né? Muito não, bastante, mais com respeito do que sério, né? A capoeira. Então, para mim formar um aluno a mestre, olha, precisa aprender muito, mas muito mesmo, não só capoeira, como experiência de vida, né? Então, eu tenho só 3 formados a professora de capoeira. Me diz uma coisa, você atua numa capoeira, numa vertente da capoeira chamada capoeira regional, é isso? Sim, sim. É. Tá. O que, que é? Qual que é a diferença disso, da capoeira regional, por exemplo, às outras capoeiras? Né? Ah, vamos falar que a capoeira regional criada por Mestre Bimba, ou luta regional baiana, a diferença é que ela tem um método de ensinamento, né? E as outras, não, os outros estilos que existem, que tem, não tem método, né? Então, Mestre Bimba, quando criou sua regional, né? Ele falou que não seria, ou melhor, ele criou ela para o mundo, e que ela não seria nem melhor e nem pior que a atual. E hoje eu repito a mesma coisa. Então, aí ele criou o método de ensinamento, criou a forma de como tocar o berimbau, como cantar, né? Então, na bateria dele, ou a charanga, como ele chamava, né? É um berimbau, dois pandeiros. Né? Então, a diferença que ela tem de estilos que estão atuando e que ainda vai surgir mais, ela tem um método de ensinamento, ela tem a forma de cantar e tocar. Ela tem uma outra disciplina. Quais são os outros tipos? Você chegou a ter contato com esses outros tipos de capoeira? Sim, sim. Ao meu ver, né, como capoeirista, para mim estilo é só regional e Angola. Para mim. E qual é essa diferença entre regional e Angola, basicamente? A diferença, por exemplo, da Angola regional são muitas. Né, a bateria da capoeira regional são de 8 a 9 instrumentos. Na de Mestre Bimba são 3 instrumentos. A forma de cantar da capoeira Angola, se for falar um pouquinho da capoeira Angola, é um pouco mais romântica. E a de Mestre Bimba já é um pouco mais apimentada, mas tudo é de cadência, né? Entendeu? E a forma de jogar já é um pouco mais rápido que o estilo Angola, né? E a capoeira regional praticamente se usa jogar descalço, a capoeira Angola se usa calçado no pé, e a capoeira regional já é descalço, né? Então tem bastante diferença, né? Mas ela não é melhor nem pior, ela é diferente. Me diz uma coisa, você, além dessa da relação, né, com a prefeitura, essa coisa toda, como é que é a relação sua com as escolas, por exemplo, até com a universidade, com a escola de ensino médio, enfim, essa molecada, essa moçada que está já em idade, que pode estar acompanhando e se formando em capoeira? Olha, Elvio, eu dou preferência a trabalhar, se vou falar com se for o termo criança, a partir dos 7 anos. Para cima, dos 7 aos 99. Com 100 eu não quero, porque já está muito avançado, né? Mas até um tom de brincadeira. Então eu pego de 7 anos a caducando. Né? Agora, em relação às escolas, eu já fui voluntário de uma determinada escola na cidade, que eu não vou nem citar nome, né? Que eu fui voluntário 4 anos. E depois eu fui convidado, assim... Como que é? Desculpa, você foi voluntário? Eu fui voluntário 4 anos numa determinada escola aqui na cidade, eu não vou citar o nome, né? Justamente até com respeito à escola, né? E durante esses 4 anos de voluntário, sem ganhar um tostão, sem ganhar nada, né? Eu passei a movimentação de capoeira como movimentação física, movimentação técnica, né? Psíquica, né? Motora, para essas crianças, e elas tiveram um rendimento assim, 100%, tanto no nível escolar quanto familiar. E aí depois, os últimos 6 meses, né, aí foi praticamente uma determinada inspetora, mandou tirar a capoeira, mandou tirar a aula de violão, aeróbica, tudo que era de bom, e até de cultura para as crianças na época, né. Então, se for falar assim, para mim, em trabalho em escola, hoje eu não desenvolvo em escola nenhuma, né. E trabalho voluntário hoje, para mim fazer, só se fizer aqui dentro da Pena de Ouro. Fora da Pena de Ouro eu não quero mais. Então tá muito bem, Israel. Então agora sim, despedindo, convido o público então para ver a comemoração da capoeira Pena de Ouro. Demorou. Sábado. Às 14 horas. Às 14 horas. Entrada franca na Oficina Cultural de São Carlos, que fica ali... Aqui na Rua São Paulo. Na São Paulo com a Marginal, é isso? Isso. E querendo saber um pouco mais de capoeira, é só me visitar aqui. Que fica na Rua São Paulo também. A Pena de Ouro, que é a Rua São Paulo, entre Major e Conde, 1081. Entre Major e Conde, pé do lado do bar aí do Abel. É a lanchonete do Abel, a Igreja Adventista. Tem até a igreja perto, rapaz. Ah, é, pois é. Quem não quiser treinar capoeira, vai orar, pelo menos. Então tá bom, querido. Um grande beijo pra você. Muito obrigado. Pra você. Muito obrigado. Até mais. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Mas quem mandou você pedir? Cuidado, senão você pode cair na poeira. Mararaia, vamos fazer um carnaval legal. Sambar é a nossa tradição. Cuidado que a mangueira vem aí. É bom se segurar que a poeira vai subir. Cuidado que a mangueira vem aí. É bom se segurar que a poeira vai subir. Espirimba! Segura o ritmo! Todo mundo! Na poeira, capoeira, na poeira. Vamos fazer um carnaval legal. Sambar é nossa tradição. Cuidado que a mangueira vem aí. É bom se segurar que a poeira vai subir. Cuidado que a mangueira vem aí. Capoeira vai subir. Capoeira vem. Vem capoeira. Da Bahia. Da Bahia. Mais uma vez, gente. Vem capoeira. Essa da Bahia. Da Bahia. Que eu disse que tem. Vem capoeira. Da Bahia. Para Alô. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Se eu falar pro senhor que o senhor está sendo gravado nesse exato momento, para ir no ar, no programa, o que, que o senhor fala para mim? Ah, eu falo que é sempre um grande prazer falar com você, principalmente por você ser meu amigo de longa data, com muita satisfação. Estamos aqui à disposição. Senhor Reginaldo Peronte, o presidente da Associação dos Arquitetos de São Cacete. Não, que arquitetos, Associação de Engenharia e Arquitetura, não é isso? É, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos. Tá, a gente está gravando agora, mas esse programa vai ao ar no dia 3, na quarta-feira, pós-feriado, entre feriado, né? Ah, então a gente pode errar, você vai fazer não, edição não pode toda, errar, então? Não vai ter edição nenhuma, aliás, você vai ouvir tudo isso que você está falando nesse exato momento no dia 3, não tem edição nenhuma. Não tem edição nenhuma. Exatamente isso. Mas conta para nós, o que tem de novidade na associação? Ah, isso mesmo, Reginaldo, é associação... É isso, chama IASC, Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos tá. de São Carlos. Então conta uma grande novidade da associação para nós. Olha, a última novidade que eu posso contar para você foi que nós tivemos a quarta semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que foi agora semana passada, e foi um sucesso de público. Nós contamos aqui com profissionais de renome, para falar de desastres atuais e o que, que os arquitetos e os engenheiros estão vendo disso tudo, né? Então, o que, que foi, por exemplo, os temas ali foram desastres ambientais, que se trata dos furacões, das enchentes, aqui no Brasil mais as enchentes, né? Mas os deslizamentos de terra e os desastres estruturais, no caso desses prédios que tem caído por aí, algumas pontes, né? Então o assunto foi esse. Então teve um público muito interessante, com vários profissionais da cidade, os estudantes participaram em peso. Eu sei que nós ficamos muito contentes com o resultado. Legal. Agora me diz uma coisa, Reginaldo. Qual é a importância? Como que você convenceria algum engenheiro, arquiteto, pessoal da cidade a se filiar ou se associar? Qual que é a importância desse processo, de estar participando de uma associação? Eu falaria da semana de engenharia para resumir tudo isso, né? O profissional... ele tem condições de estar sempre se atualizando, sendo sócio da associação. Por quê? Porque a gente constantemente, a gente tem trazido cursos técnicos para a cidade. E o associado, ele tem um desconto muito maior do que se não for associado. Além disso, nós contamos com um belo salão de festas que nós alugamos para casamentos, aniversários e tal. E também o associado tem 50% de desconto, né? Então, quer dizer, essa parte mais financeira. Mas acho que assim, o intuito maior é que o profissional está sendo informado das novidades que estão acontecendo na engenharia, arquitetura e agronomia. Muito bem, queridão. Passa um recado, já que o programa está sendo ouvido por toda a população São Carlense, passa um recado. Hoje é dia 3 de novembro, véspera do aniversário da cidade. Passa um recado para a cidade. Para a cidade? É, porque é aniversário da cidade amanhã, né? Opa, eu queria sim parabenizar a cidade de São Carlos, minha querida cidade de Sorriso, cidade da alta tecnologia, e dizer que eu não preciso eu dizer, só quem mora nessa serrinha gostosa sabe o quanto é gostoso e como nós somos felizes morando nessa cidade. Essa é a minha declaração de amor para a minha cidade querida. Muito bem, então, Reginaldo. Obrigado pela participação e desculpa de novo de dar esse susto, né? Imagina que é isso. Obrigadão, tá bom, querido. Um abraço. Outro abraço bem grande para você. Tchau, tchau. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importam se são ruins, nem importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída. Ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos bares. No meio da esperteza internacional, a cidade até não está tão mal. E a situação, sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem, envenenado, bom pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o duro. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu. Tudo bem, envenenado, bom pra mim, bom pra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o duro. Yeah. Num dia de sol, Recife acordou com a mesma fedente na do dia anterior. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Quem fala? Marcelo. É da padaria Nosso Pão? Isso. Tudo bem, queridão? Tudo bem. Se eu falar pra você que você tá ao vivo num programa de rádio, você acredita? Ah, eu até acredito, porque eu tenho um amigo que é radialista, sabe, meio embrulhão. É. E aonde fica esse Nosso Pão? Onde fica a padaria? Fica na Professora Paulo Monteserra, 608. É muito bem. E por que as pessoas devem aí comprar o pão? É o melhor pão da cidade? Com certeza, da cidade e região. Muito o melhor bem. Pão, franguinho maravilhoso no final de semana. Muito bem. Queridão, amanhã é aniversário. Quer dizer, nós estamos gravando agora, mas amanhã é aniversário da cidade. O que você tem para dizer para São Carlos? Bom, São Carlos, só tenho a agradecer que me acolheu, né? Porque sou natural de São Paulo, vim pra cá moleque ainda, quando minha família adquiriu a padaria aqui. E só tenho a agradecer que veio muito a somar a minha infância, que se eu tivesse morando em São Paulo, não poderia fazer as estripulias que eu fazia aqui quando era pequeno, como andar de bicicleta sozinho na rua, comer algumas frutas no pé, que ainda, quando eu era novo, né, que eu tô meio veinho já, mas quando eu era novo ainda tinha alguns pés de frutas nas calçadas. E, poxa, não tem nem palavras, cara. Me acolheu muito bem, sou São Carlense de coração hoje. Então faz uma declaração pra cidade, vamos ver. Ah, falar o que pra essa cidade? Não tem nem palavras pra expressar. Amo São Carlos. Então, muito bem. Parabéns, São Carlos, então, né? Com certeza. Queridão, e o seu recado final, então? Vamos lá, convence as pessoas que eu vou aí direto, mas como que convence todo mundo aí nessa padaria? Vamos ver. Bom, se vocês quiserem um pãozinho maravilhoso, o pessoal sempre contente, um atendimento nota 10, é só procurar a padaria Nosso Pão, que estamos aqui, a minha família, para bem atender a sua família. Muito e a de todos bem. De São Carlos. Então tá bom, querido. Um beijo para você e obrigado pela tua participação no programa. Valeu, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo? Se eu falar para o senhor que eu já estou gravando o senhor nesse momento, para passar uma grande mensagem para a cidade de São Carlos, que faz aniversário amanhã, o que o senhor diria? Alô? Ney? Nossa, me pegou aqui de surpresa, né? Tudo bem, Ney? Ney Santos, da Rádio Interson, aqui é o Elvio Tamoio, do programa Paracatuzum. Fala, professor, como vai? Tudo bem, queridão? Tá assustado? Oi? Eu tô ligando para você que nós estamos aqui gravando, porque vai pro ar na véspera do aniversário de São Carlos, e eu queria saber, pra você passar uma mensagem pra cidade. Quanto tempo? O tempo que você quiser. O tempo que eu quiser? É. Você já está, inclusive, pode sendo gravado, as pessoas vão estar ouvindo então, tudo isso. Pode ser 3, vou falar 3, 2, 1 então, hein? Então vamos lá, 3, 2, 1. 3, 2, 1. São Carlos, você é minha cidade de nascimento e minha cidade de coração. Eu rezo para que você, São Carlos, seja eternamente a capital da tecnologia e do saber e também do cidadão. Muito bem, Ney. Agora, se eu estou ouvindo um jogo, você está jogando futebol, é isso? E não, que isso. O que está acontecendo no fundo aí? Quem me dera, rapaz. Eu estou aqui na estrada, cara. Ah, velho. Então tá bom. Um grande beijo para você, Ney. Estou te esperando por aqui no programa, tá bom? A hora que quiser aparecer, a porta aqui está totalmente aberta. Deus te pague, viu, Elvio? Falou, obrigado, querido. Cara. Um abraço. Tchau, tchau. Who I am. she kisses the wind, and I never worry. Now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe it. There's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her. Monique está falando. Monique, como que é o sobrenome, Monique? Pérez. Pérez. Monique Pérez, tatuadora, passando um recado para o aniversário da cidade. Vamos lá, então. Qual que é o seu recado? Um recado. Que situação. Pessoal, vamos todos tatuar. Vou colorir um pouco essa cidade. Muito bem. Você veio de onde, Monique? Você veio São de Bernardo. Onde? São Bernardo. São Bernardo do Campo. E por que você escolheu São Carlos? Porque eu tive que vir pra cá na época. Meu pai me transferiu pra trabalhar aqui. Ah, então não foi uma opção. Você teve que acompanhar. É. E gostou? Mas aí depois eu acabei gostando. É, e gostou do que na cidade? Gostei do que? É. De agora, hein? Não sei, tem tudo mais rápido de fazer por aqui. Como assim? Rápido? Mais calmo. Mais calmo. Você passou sua infância? Porque no lugar você chega rapidinho. Tá. E você passou a sua infância? E eu gosto também da história da cidade, que eu sou formada em história. É. E eu fiz história regional, eu estudei bastante. A fazenda, essas coisas, acho bem legal. E o que que você estudou especificamente? Da cidade? O que você mais curtiu nessa coisa das histórias da cidade? E agora? Então, eu fiquei trabalhando pra memória, no museu. Acho que estudar as greves também, achei legal. O período do movimento trabalhista, essas coisas. E quem é esse sujeito que você está tatuando nesse momento? É uma moça. Uma moça, sujeita. Quem é a sujeita? É, Patrícia. E o que ela tá tatuando? Borboletas. Uma borboleta? Onde ela está, borboleta? Onde que ela está tatuando essa borboleta? Nas costas. Ei, Patrícia. Bom, querida, então você quer deixar o... Gostou da cidade, vai continuar na cidade, enfim. Faz uma propaganda, onde você fica aí na cidade, para as pessoas te conhecer. Onde fica? É. Fica na rua Dom Pedro II, no centro. Dom Pedro II, no centro, que lugar? Isso. Isso. Aí fica no número 911, entre a 13 e a Major. E a 11 do Pinhal. Então, manda um grande beijo para a cidade. Estúdio Lady em Estatu. Manda um grande beijo. Então, um beijo a todos. Tá bom, querida. Obrigado. Obrigada, tio. Vamos lá, me dá um recado. Andréia, como? Desculpa. Bialho. Bialho, qual que é o seu recado para o aniversário da cidade? Ai. É, fala alguma coisa que você gosta da cidade, que você fala, poxa, eu gostaria que aumentasse essas coisas e tal. Ou se não, sim, feliz aniversário, São Carlos. Não, eu gosto da cidade, né? Um pouco, assim, deu para acompanhar o crescimento dela. Hoje está bem melhor. É? E por que que está bem melhor? Ah, desde, assim, de empresas que vieram para cá, né? Os bairros, bastante e coisa. Você mora melhor. Onde, André? Que bairro você mora? Eu moro no Botafogo. No Botafogo. E é legal, o Botafogo fica ali em cima, perto da que a gente chamava, para cima da Vila Prado, né? Eu acho, é. É, para cima da Vila Prado. E o que que você mais gosta de fazer na cidade? Eu? É. Eu gosto de sair pra comer. É? E o que que você gosta de comer? Ah, eu vou mais em restaurante, em pizzaria, é, né? Muito nos barzinhos também. A única coisa chata, realmente, que não só eu, mas bastante o pessoal jovem reclama, é do horário dos, né? Do horário dos barzinhos que fecha. É sério? Por quê? Ah, porque normalmente o pessoal já sai tarde, né? E fecha praticamente cedo, né? Tipo, uma hora, assim, o pessoal já tá fechando. Então, depois disso, não tem mais pra onde ir. Aí tem que ir pra casa. Meu Deus, e aí o povo reclama. Moçada, ah, essa molecada que trabalha com você. Ah, principalmente. É, né? Porque senão tem que sair, tipo, 8 horas da noite pra, né? Pra poder aproveitar um pouco mais. É a única partezinha chata, né? Porque depois disso, você não tem mais opção. Muito bem, então a sua grande queixa é os horários dos bares, aí dos barzinhos. É, para final de semana, feriado, acaba ficando chato para quem não vai viajar, né? Porque não tem onde ir. Então tá aí o recado para os comerciantes que têm bares na cidade, por favor, fechem mais tarde os bares, que é uma solicitação da Andréia. Fialho, é isso, Andréia? Isso, de Mundo Novo, que veio do Mundo Novo, lá de Mato Grosso do Sul, né? Isso e tá aí mesmo. São Carlos há um grande tempo. Tá bom? Obrigado pela participação, querida. Nada. Ainda que... moda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Eu sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Alô, alô, alô, eu devia não falar absolutamente nada porque o senhor me deu um chá de espera de pelo menos meia hora. Nem sabia que você estava no telefone. Estamos aí, André, ao vivo. Balançou as mãos lá. Pois é, porque nós estamos ao vivo no programa. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo ótimo. Por que você está falando baixo? Você nunca vem no programa, você, quando a gente convida, você nunca participa, então eu resolvi gravar pelo menos para botar no ar, né? Como é que, o que o senhor tem para dizer? Amanhã é aniversário da cidade de São Carlos. Hoje é dia 3 de novembro, 18 horas e alguns centavos. Não, né? Você não vai fazer isso já assim? Já estamos gravando, meu pegar querido. Não tem volta, não tem volta. Você é o 15º que não está totalmente despreparado. Até a Andréia gravou. E agora, por favor, qual é o seu recado para a cidade que está fazendo o aniversário? Meu recado para a cidade de São Carlos. Isso. Apesar de muito esperançoso, é, vejo com certo, com uma certa desconfiança esse título de capital da tecnologia. Por quê? Porque parece que essa tecnologia não chega em quem tem que chegar. Ah, é? É, não chega em quem tem que chegar? É. Em quem tem que chegar? Tem que chegar nas camadas mais baixa dessa nossa sociedade, que não aproveita nada. E por que você está falando isso? Porque eu vejo e sinto na pele. E sente o que na pele? Que toda essa, tudo que o Fiscar produz, tudo que, sei lá, a USP produz, não vejo chegar no povão mesmo. É? É. E o que você indicaria para que fizesse? Poxa vida, se eu tivesse essa mapa da mina, eu tava rico. Tava rico e bem quisto. E aí, se você estivesse rico, você faria chegar essas coisas na camada baixa da sociedade? Ah, teria que dar um jeito, né? É? Tem que fazer chegar, não tem jeito. Muito bem, com quem eu estou falando, então? Tá falando com o Cadu Mori, é, um humilde servo na sociedade. Nossa, olha, com esse astral. Que humildade, hein? Que humildade. E o que o Cadu Mori faz? Cadu? É. Cadu é designer. É designer aonde? Na Decaltech Comunicação. Na Decaltech. Aliás, um pessoal, você está falando em riqueza, etc e tal, a Decaltech também, né, cara? É. Aí, mais um. Bom, nem vamos entrar em detalhes, né? Vai ser transmitido isso, né? Já está sendo transmitido. É, então não vamos entrar em detalhes. Mas que a Decaltech continue crescendo sempre. Bom, Cadu, amanhã então é aniversário da cidade, todo mundo passando um recado para a cidade. Então o seu recado é esse. É isso. Que essa tecnologia chegue nas camadas inferiores, como que você chamou isso? Camada o quê? Não, nas camadas mais baixas da sociedade. É. E quem são essas camadas mais baixas? Pô, é o povão. Povão. É o povão mesmo, tá. no popular. E especificamente, você tem alguma coisa que você acha que tem que ser mais urgente? Você falou, tô sentindo a pele. O que seria mais urgente? Que tem. Não, é porque, por exemplo, a gente vê, sei lá, a federal, que isso é de ouvir, não é de conhecimento prático, mas que a federal já desenvolveu um tipo de piche, né, de asfalto, que é muito mais barato e mais rentável, enfim. Mas e aí, cadê? Onde que está a cidade toda esburacada? Puxa. O Fiscar desenvolveu, sei lá, fibra ótica, não sei o que lá, temos internet, banda larga, não sei o que. Cadê a molecadinha que vem lá das periferias usando isso daí? Não usa, tem que ir pagar no máximo R$3 para ir num cyber café de periferia para ficar só no Orkut. Então, eu acho que... É isso. Exatamente. Então tá bom, Cadu. Muito obrigado pela participação. Até que enfim tomara você participou do programa. Tomara que a tecnologia usada agora pela Rádio Fiscar sirva para de condutor para chegar no ouvido de quem tem que ouvir. Oh, muito bem, com certeza. É o programa mais ouvido da cidade. Você mesmo, inclusive, fala que é um dos programas mais ouvidos da cidade. É, então, eu sou ouvinte assíduo. Então, exatamente. Então, quem você quer que ouça... Você vê a Rádio Fiscar, o Paracatunzum chega, sei lá, do outro lado do planeta com as participações de outros países. Então, como não vai chegar aqui nas nossas autoridades, né? Muito bem, lindão. Obrigado pela tua participação. Volte a trabalhar antes que a Decaltec não fique tão boa assim. Beijo pra você, querido. Outro. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Você tá no ar já? Já não, no ar. Não, estamos no ar. Estamos conversando. Como lá? Você tá no ar às 8, rapaz? Não, sim, mas pode falar. Conta tudo pra nós. O que você quer saber? Eu quero saber o que é amanhã, aniversário da cidade. Né? Amanhã não, é quarta-feira. É quarta-feira, exatamente. O que, que o senhor tem para dizer para a cidade? Quanto tempo eu tenho para falar? Vamos tempo lá. Que o senhor quiser. Não, o que eu vou falar? Eu não sou nascido em São Carlos, eu sou paulistano. Eu mudei para cá quando eu tinha 9 anos. Isso, eu sou carlense, então. Então eu sou São Carlense, os 40 anos que eu moro aqui, eu adoro essa cidade. Você deve ter um monte de problema, tem um monte de gente ruim, mas tem um monte de gente boa, tem um monte de coisa legal. Eu gosto da cidade, meus filhos são daqui, aqui que eu casei. Né? Eu acho que a gente precisa mudar muito para ficar uma cidade bacana de verdade, mas a gente já mudou um pouquinho. Então eu acho que nós somos no começo. Eu quero o melhor para a cidade. O que para mim é o melhor? Que todo mundo tenha uma vida legal, todo mundo tenha trabalho, todo mundo tenha educação, todo mundo tenha cultura, sabe? Que esse pessoal que está esquecido, que está largado, que está jogado, tenha oportunidade de sentir o que eu sinto nessa cidade. É uma cidade boa para se viver. Comandada por um monte de gente que não me agrada, mas é uma cidade boa para se viver. Eu acho que é que o que eu quero falar para a cidade é isso, sabe, gente? Vamos lutar, vamos brigar, vamos ver quem está aí, vamos ver quem pode melhorar, tomar cuidado com esse pessoal oportunista que quer tomar conta da cidade e brigar mesmo, reivindicar e bater na porta de quem tem a responsabilidade de cuidar da cidade e não cuida. Eu acho que é isso aí. Eu gosto demais aqui, quero melhor do mundo para essa cidade, e essa cidade também para mim é meu mundo. Eu quero o melhor. E quem é que está falando? Oi? E quem é que está falando? Quem é o senhor? Apresente-se para o público. Não, eu sou um mero assessor de comunicação, que já trabalhou em jornais, já trabalhou em rádio, que já trabalhou num monte de coisa, que já teve fora, que já voltou. Meu nome é Eduardo Andreazzi Moreira, mas todo mundo me conhece por Bill. E que durante muito tempo trabalhou na Vídeo 21, né? Trabalhei também na Vídeo 21. Quanto tempo trabalhei, você trabalhou, viu? 12 anos na Vídeo 21. Que foi, então virou uma referência da cidade, né? Você virou uma referência cinéfila. Não, eu sou mais um. Eu sou mais um e gosto de ser mais um. Então tá bom. Eu tava num monte de mais um. Então tá legal. Então somando esse monte de mais um, dá quantos habitantes? 240, ela vai pedrada habitantes. Não, eu vi hoje, me parece que fecharam um censo aqui. Eu vi numa notícia rapidamente, não tive oportunidade de olhar completo, mas parece que são 219 mil. 219 mil. Oficialmente. Então tá bom, querido. De IBGE. Então manda um beijo, um abraço para a cidade, para o aniversário da cidade, que é dia 4 de novembro. Vamos lá. Para os meus amigos, só falo assim, esse aqui é o melhor lugar do mundo, porque é esse lugar que a gente mora, e eu acho que a gente tem que fazer esse lugar muito bom. Para os meus inimigos, se não for para ajudar a cidade, por favor, podem ir embora. Vocês não vão fazer falta aqui. Então tá bom, querido. Um beijo para você. Tá bom? Muito obrigado. Falou, tchau, tchau. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.